Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Pra você que tá ligadinho com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegou segunda-feira, chegou mais uma edição do Central do Sertanejo. Uma boa semana, um bom início de semana pra todo mundo. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia a partir de agora com muito sertanejão, sertanejo universitário com certeza passa por aqui. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, aonde você estiver, obrigado sempre por curtir o Central do Sertanejo, por gostar do programa. Eu sei que todo mundo gosta, todo mundo ouve. E vamos começar o nosso programa de hoje, começando a nossa segunda-feira com pé direito, começando mais uma semana em clima de Zezé de Camargo e Luciano e também do grupo Roupa Nova. Depende. Central do Sertanejo. Outra vez você quer ficar comigo, quer me namorar, quer se reaproximar. Depende se for pra valer, se for de verdade. Posso até tentar outra vez me apaixonar. Depende, não vou passar a mão na tua cabeça, não. Custe o que custar, nem sonhando, nem pensar. Se eu não fizer assim, vou me arrepender no fim. Não dou permissão pra ferir um coração. Qualquer preço eu não tô afim de pagar. Cresce um pouco, amadurece, vê se aprende. Garantias sei que a gente não tem pra dar. De repente é por isso que pra me arriscar depende. De verdade, posso até tentar outra vez me apaixonar. Depende, não vou passar a mão na tua cabeça, não. Custe o que custar, nem sonhando, nem pensar. Se eu não fizer assim, vou me arrepender do fim. Não dou permissão. Qualquer preço eu não tô afim de pagar. Cresce um pouco, amadurece, vê se aprende. Garantias sei que a gente não tem pra dar. De repente é por isso que pra me arriscar depende. Depende, depende, depende. Se a gente tá pronto pra se amar, não depende de mais nada pra recomeçar. Desta vez me entende. Qualquer preço eu não tô afim de pagar. Cresce um pouco, amadurece, vê se aprende. Garantias sei que a gente não tem pra dar. De repente é por isso que depende. Qualquer preço não tô afim de pagar. Desce um pouco, amadurece, toma jeito, vê se aprende. Garantias a gente não tem.

queria mesmo era ficar sozinha. Não colocava no seu nome o meu carro, minha casa e a minha graninha. Você queria mesmo era cair na gandaia. Eu não tinha parado com os rolinhos, com as farras e os meus esqueminhas. Agora eu tô sozinho, feliz e abandonado. Sem dinheiro, luz do teto, só ando largado. E você não vai ficar dando uma de inocente. Que perdeu, que sofreu e agora tá carente. Agora eu tô sozinho, feliz e abandonado. Sem dinheiro, luz do teto, só ando largado. E você não vai ficar dando uma de inocente. Que perdeu, que sofreu e agora tá carente. Quando me ver com alguém, vai ficar se remoendo, se cobrando, se culpando por tudo que fez. Quando me ver com alguém, vai ficar se remoendo, se cobrando, se culpando por tudo que fez. Se soubesse que você queria mesmo era ficar sozinha, não colocava no seu nome o meu carro, minha casa e a minha graninha. Você queria mesmo era cair na gandaia. Eu não tinha parado com os olhinhos, com as farras e os meus esqueminhas. Se soubesse que você queria. Central do Sertanejo. Por que será que toda vez que eu te vejo eu fico sem ação? Será que esse sentimento já virou paixão? Será? Será? Não sei explicar. Se eu fico um segundo sem você eu já sinto saudade. Esse seu jeito de me olhar me deixa com vontade de amar você, de amar você. Ah, como eu queria estar contigo, só pra ver o sol nascer na praia, eu e você apaixonados sob a luz da lua e das estrelas, e deixar acontecer, fazer valer, sentir o seu calor, fazendo amor, fazendo amor. Só eu e você, deixa acontecer, fazendo amor, fazendo amor. Só eu e você, deixa acontecer. Fazer amor, Michel Teló, deixa acontecer, eu e você, aviões do forró. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Não sei explicar, se eu fico um segundo sem você eu já sinto saudade. Esse seu jeito de me olhar me deixa com vontade de amar você. Você, ah, como eu queria estar contigo, só pra ver o sol nascer na praia, eu e você apaixonado. Delícia, hein, Solano? Sob a luz da lua e das estrelas, e deixar acontecer, fazer valer, sentir o seu calor. Central. Oficial do Sertanejo. É aqui na sua rádio preferida. Passou aí Michel Teló, Deixa Acontecer. Participação da Solange Almeida, Maurício Eduardo Soando Largado e Paula Fernandes. Quem é? É sucesso, é Central do Sertanejo. É o programa que todo mundo gosta de ouvir. Ouve porque é bom demais, porque só tem música boa. Com certeza, meu amigo, minha amiga. Eu vou pro intervalo, mas volto com a nossa última sequência, né? A nossa segunda sequência desta segundona, que traz aí Marcos Paulo e Julian, Lucas Luke e Mr. Catra, Luan Santana, Leonardo. É muita música boa, então não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, de volta no seu rádio, de volta na sua emissora favorita. Essa rádio que é líder em audiência. Quero mandar um grande abraço também para os internautas, né? Nossos amigos internautas, sempre ouvindo a melhor programação do sertanejo com o Central do Sertanejo. Aonde você estiver conectado com a gente, obrigado pela sintonia, obrigado pela conexão. Vamos com Marcos Paulo e Julian. Agora tanto faz. Central do Sertanejo. Melhor de um dia perfeito, me adaptei, quis me encaixar. Quando você disse esse é o meu jeito, anulei as férias de janeiro, mandei flores o ano inteiro só pra te agradar. Meu corte de cabelo eu mudei, até café na cama eu levei só pra te agradar. Do Sertanejo. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha! Vem, vem! Sabem do que eu tô falando. Em frente ao espelho, duas horas se arrumando. Um cabelo impecável, perfume importado, um vestido colado, ela tá demais. A noite passou e eu que estou

você possa confiar. E que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é de desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem. Desejo que você tenha. Ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Pra recomeçar. Recomeçar. Pra recomeçar. Obrigado. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Ela falou pra Carolzinha que comentou com a Patrícia. Já chegou até na Gabriela. Foi espalhando a notícia passo a passo detalhista. Foi incrível o que eu fiz com ela. Meu telefone já não para. Ela espalhou pra mulherada que eu sou o cara que tem a malícia dos 50 tons de cinza. Tô famoso só fazendo amor. Eu tô no jornal, na televisão. Meu Deus, que moral, que divulgação, hein? Não tem nada igual, olha que repercussão. Pode rir, produção. Pena que um dia só tem 24 horas. Só dá pra quem quer, minha mãe já de nora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode rir, produção. Que um dia só tem 24 horas. Não dá pra quem quer, minha mãe já ignora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pra cantar com a gente, parceiros, Henrique e Juliano. Ô, Jonete Federico. A produção chegou, hein, pai. Meu telefone já não para. Alô, ela espalhou pra mulherada. O cara que tem a malícia dos 50 tons de cinza. Eu tô famoso só fazendo amor. Eu tô no jornal, na televisão. Meu Deus, que moral, que divulgação. Não tem nada igual, olha que repercussão. Pode ir, produção. Pena que o dia só tem 24 horas. Não deu pra quem quer, minha mãe encheu de nós. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pena que o dia só tem 24 horas. Não dá pra quem quer, minha mãe encheu de nós. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pena que o dia só tem 24 horas. Não dá pra quem quer, minha mãe encheu de nós. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pena que o dia só tem 24 horas. Não dá pra quem quer, minha mãe encheu de nós. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. É, será que pode isso, hein? Será que pode, Fred? Tá de verdade. Pena que um dia só tem 24 horas. Não dá pra quem quer, minha mãe chama de mora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pena que um dia só tem. Não dá pra quem quer, minha mãe chama de mora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Duas de cada vez, pode ir, produção. Será que pode isso, hein? Duas de cada vez, pode ir, produção.